Fez 50. O exterior parecia irreal, o pátio iluminado pelo sol, pouco convincente na sua normalidade. A senhora Beardsley livrou-se da minha mão e encaminhou-se rapidamente para o celeiro. Olhou para trás, por cima do ombro, para a casa. Depois pôs-se a correr, desaparecendo pela porta aberta do celeiro, como se fosse perseguida por demónios. Percebi o seu pânico e quase corri atrás dela, mas não o fiz. Parei na beira do pátio e esperei. Sentia o meu coração a bater devagar, como pancadas surdas nos meus ouvidos. E isso também parecia irreal. Ouviu-se o tiro, finalmente. Um pequeno estouro seco, inconsequente, entre o suave balido das cabras que vinha do celeiro e o som arrastado produzido pelas galinhas, depenicando na terra ali perto. Na cabeça questionei-me repentinamente. Ou no coração? Estremeci. Já passava bastante do meio-dia. O ar gelado e parado da manhã tinha-se dispersado e uma brisa fria soprava pelo pátio, levantando poeira e fragmentos de feno. Levantei-me e esperei. Ele teria feito uma pausa, pensei, para fazer uma breve oração pela alma de Beardsley. Passou-se um momento, dois, em seguida a porta das traseiras abriu-se. Jamie saiu, deu alguns passos, depois parou, inclinou-se e vomitou. Comecei a encaminhar-me para ele, para o caso de ele precisar de mim, mas não. Endireitou-se e limpou a boca. Depois virou-se e atravessou o pátio, afastando-se de mim, rumo à floresta. Senti-me subitamente supérflua, estranhamente ofendida. Eu estivera a trabalhar apenas alguns instantes atrás, profundamente absorvida na prática da medicina, ligada à carne, à mente e ao corpo, atenta aos sintomas, consciente do pulso e da respiração, os sinais vitais. Eu não gostara nem um pouco de Beardsley e, no entanto, estava totalmente empenhada na luta para lhe preservar a vida e diminuir-lhe o sofrimento. Ainda podia sentir o estranho toque quente e flácido da sua pele nas minhas mãos. Agora o meu paciente estava subitamente morto e eu sentia-me como se uma pequena parte do meu corpo tivesse sido amputada. Talvez estivesse um pouco chocada. Olhei para a casa, com a minha sensação original de cautela, substituída pelo desgosto, e por algo mais profundo. O corpo deve ser lavado, é claro, e decentemente preparado para o enterro. Eu já tinha feito isso antes, sem grande comoção, ainda que sem ânimo. Mas agora tinha uma grande relutância em voltar para dentro daquela casa. Eu já vira morte por violência, e muitas mais repugnantes do que esta provavelmente tinha sido. Morte era morte, quer viesse como passagem, como separação, ou, em alguns casos, como uma libertação extremamente desejada. Jamie libertara Beardsley muito repentinamente da prisão do seu corpo desolado. Será que o seu espírito ainda deambulava pela casa sem ter ainda percebido a sua liberdade? Estás a ser supersticiosa, Beauchamp, disse severamente a mim mesma. Para já com isso. No entanto, não dei nem um passo na direção da casa e fiquei a deambular pelo pátio, nervosa como um indeciso beija-flor. Se Beardsley estava além da minha ajuda e Jamie sem qualquer necessidade dela, ainda havia uma pessoa que podia precisar de mim. Voltei as costas à casa e encaminhei-me para o celeiro. Este não era mais do que um barracão grande e aberto com um palheiro, agradavelmente escuro, e cheio de feno e formas em movimento. Estaquei à entrada, até os meus olhos se ajustarem à pouca luminosidade. Havia uma baia num dos cantos, mas nenhum cavalo. Uma cerca precária, com um suporte para a ordenha, formava um cercado para as cabras do outro lado. Ela estava agachada dentro dele, sobre uma pilha de palha fresca. Meia dúzia de cabras amontoavam-se em seu redor, empurrando e mordiscando as pontas do seu chaile. Ela não passava de uma forma arqueada, mas percebi o breve lampejo de um olho cauteloso nas sombras. Está acabado? A pergunta foi feita suavemente, quase inaudível, acima dos ruídos serenos das cabras. Sim, hesitei, mas ela não parecia estar a precisar verdadeiramente do meu apoio. Eu conseguia ver melhor agora. Ela segurava um cabrito no colo, os dedos acariciando a cabecinha sedosa. Está bem, senhora Beardsley? Silêncio. Depois a figura corpulenta estremeceu e aquietou-se, parecendo ter-se livrado de uma parte da tensão. Nem sei ao certo, disse ela suavemente. Esperei, mas ela nem se moveu nem disse mais nada. A tranquilizadora companhia das cabras parecia ser tão reconfortante para ela como a minha. Então virei-lhe as costas e deixei-a, de certa forma invejando o aquecido refúgio do celeiro e as suas alegres companhias. Nós tínhamos deixado os cavalos no pátio da entrada, ainda selados, amarrados a uma árvore jovem. Jamie soltara as cilhas e removera os alforjes quando foi buscar a minha caixa de remédios, mas não tivera tempo de tirar os arreios. Eu fiz isso naquele momento. Obviamente ainda se passaria algum tempo até podermos ir embora. Tirei os freios também e prendi as peias, deixando-os soltos para pastar na erva queimada do inverno que ainda crescia na orla dos pinheiros. Havia uma metade de um cepo meio esculpido no lado ocidental da casa, obviamente destinado a servir de gamela para cavalos, mas estava vazia. Satisfeita por me poder ocupar com os cavalos, tirei água do poço e despejei balde após balde na gamela. Limpando as minhas mãos molhadas na saia, olhei em volta à procura de outra ocupação útil, mas não havia nenhuma. Portanto, não tinha escolha. Preparei-me para o que tinha de ser feito. Despejei mais água no balde, com a cabaça oca, usada para beber a água que estava na beira do poço, e levei-a comigo até à casa, concentrando-me ferozmente em não entornar nem um bocadinho, a fim de evitar ter de pensar sobre as perspectivas no interior da casa. Quando ergui os olhos, fiquei espantada ao ver que a porta das traseiras estava aberta. Eu tinha a certeza de que tinha sido fechada antes. Estaria Jamie lá dentro? Ou a senhora Beardsley? Mantendo uma distância cautelosa, estiquei o pescoço para espreitar para dentro da cozinha. Mas à medida que me aproximava mais, ouvi o ruído regular de uma pá a tirar terra. Dei a volta à esquina da casa e vi Jamie a cavar perto de uma sorveira solitária no pátio, a pouca distância da casa. Ele ainda estava em mangas de camisa e o vento soprava o linho branco e sujo contra o seu corpo, agitando-lhe o cabelo ruivo no rosto. Afastou-os para trás com o pulso e eu vi, com uma pequena sensação de choque, que ele estava a chorar. Chorava silenciosamente e, de certo modo, furiosamente, atacando o solo como se fosse um inimigo. Percebeu o meu movimento pelo canto do olho e parou, passando a manga da camisa suja de sangue rapidamente pelo rosto, como se estivesse a limpar o suor da testa. Respirava roucamente, suficientemente alto para se ouvir à distância. Aproximei-me silenciosamente e ofereci-lhe a cabaça de água, juntamente com um lenço limpo. Ele não me olhou nos olhos, mas bebeu, tossiu, bebeu outra vez, devolveu-me a cabaça e assoou o nariz. Estava inchado, mas já não sangrava. Nós não vamos dormir aqui esta noite, pois não? Arrisquei-me a perguntar-lhe, sentando-me no toco de cortar lenha que estava debaixo do freixo. Ele abanou a cabeça. Santo Deus, não, disse roucamente. Tinha o rosto manchado e os olhos injetados de sangue, mas mantinha um firme autocontrolo. Vamos enterrá-lo decentemente e depois vamos-nos embora. Não me importo de dormir ao relento na floresta outra vez, mas aqui é que não. Concordei com todo o coração. Mas havia mais uma coisa a ser considerada. E ela? Perguntei delicadamente. Ela está em casa? A porta das traseiras está aberta. Ele resfolegou e enfiou a pá na terra com força. Não, fui eu. Tinha-me esquecido de deixar a porta aberta quando saí para deixar a alma partir livre, explicou ele, vendo a minha sobrancelha erguida. Foi a completa trivialidade com que ele me ofereceu esta explicação, mais do que o facto de que ela vinha ao encontro da minha própria noção anterior, que fez os cabelos da minha nuca se arrepiarem. Compreendo, disse eu um pouco debilmente. Jamie continuou a cavar durante algum tempo, a pá a entrar fundo na terra. Ali o solo era formado de argila e folhas mortas. Era fácil de cavar. Finalmente, sem interromper o movimento ritmado da pá, ele disse. A Brianna contou-me uma história que ela tinha lido uma vez. Não me lembro muito bem de tudo, mas houve um assassinato. Só que o morto era um homem cruel que levara alguém a matá-lo. No final, quando perguntaram à pessoa que estava a contar a história o que deveria ser feito, ele disse que se faça a justiça de Deus. Eu anuí. Eu concordava, embora parecesse um pouco penoso para a pessoa que se via na obrigação de ser o instrumento de tal justiça. Acreditas que foi isso que aconteceu neste caso? Justiça? Ele abanou a cabeça, não em negação, mas com perplexidade, e continuou a cavar. Observei-o durante alguns momentos, acalmada pela sua presença e pelo ritmo hipnótico dos seus movimentos. Após algum tempo, no entanto, preparei-me para enfrentar a tarefa que me aguardava. Acho melhor eu preparar o morto e limpar o sótão, disse eu com relutância, preparando-me para me levantar. Não podemos deixar a pobre mulher sozinha com tal barafunda, independentemente do que ela tenha feito. Não, espera, Sassenach, disse Jamie, fazendo uma pausa na escavação. Olhou na direção da casa um pouco cautelosamente. Eu vou contigo daqui a pouco. Por enquanto, fez um sinal com a cabeça indicando a orla da floresta. Podes ir buscar algumas pedras para o marco do túmulo? Um dólmen? Fiquei mais do que ligeiramente surpreendida com isto. Parecia uma sofisticação desnecessária para o falecido Sr. Beardsley. Mesmo assim havia lobos na floresta. Eu vira marcas no trilho 2 dias atrás. Também me ocorreu que Jamie devia estar a dar uma desculpa plausível para eu adiar a entrada na casa outra vez. Nesse caso, carregar pedras parecia uma alternativa perfeitamente desejável. Felizmente, não havia escassez de pedras adequadas. Fui buscar ao alforje o meu grosso avental de lona que eu usava para as cirurgias e comecei a andar de lá para cá e de cá para lá como uma formiga a colecionar migalhas laboriosamente. Após cerca de meia hora neste trabalho, a ideia de entrar na casa começara a parecer menos desagradável. Jamie ainda trabalhava arduamente na cova, de modo que eu continuei a recolher e a transportar pedras. Finalmente parei, arquejante, e despejei no chão nova carga do meu avental junto à cova cada vez mais funda. As sombras estendiam-se pelo pátio de entrada e o ar estava tão frio que os meus dedos tinham ficado dormentes, ainda bem tendo em vista os diversos arranhões e pequenos cortes nas minhas mãos. Estás com péssimo aspecto, observei, afastando uma madeixa de cabelo emaranhado do meu rosto. A senhora Beardsley já saiu lá de dentro? Ele abanou a cabeça, mas parou um instante para recuperar o fôlego antes de responder. Não, disse ele numa voz tão rouca que mal consegui ouvi-lo. Ainda está lá com as cabras. Deve estar lá bem quente. Olhei para ele com inquietação. Cavar sepulturas é um trabalho árduo. A sua camisa estava-lhe colada ao corpo, encharcada de suor, apesar do dia frio, e o seu rosto estava afogueado. De esforço, esperava eu, e não de febre. Mas os seus dedos estavam brancos e tão rígidos como os meus. Foi um visível esforço para ele abri-los e soltar o cabo da pá. Parece-me que já está suficientemente funda, disse eu, examinando o trabalho. Eu mesma teria ficado satisfeita com cova rasa na terra macia. Mas serviço mal feito não era do feitio de Jamie. Por favor, Jamie, para e troca de camisa agora mesmo. Estás ensopado de suor. Vais piorar da constipação. Ele não se deu ao trabalho de argumentar. Mas pegou na pá e cuidadosamente acertou os cantos da cova, moldando as paredes para que as laterais não desmoronassem. As sombras, sob os pinheiros, estavam cada vez mais densas e as galinhas já se tinham retirado para os seus poleiros, bolas de penas empoleiradas nas árvores como maços de visco castanho. Os pássaros da floresta também se tinham silenciado. E a sombra da casa estendia-se, longa e fria, sobre a nova sepultura. Abracei os meus cotovelos e estremeci diante daquela quietude. Jamie atirou a pá para o chão com uma batida metálica, sobressaltando-me. Saltou para fora da cova e ficou quieto, imóvel durante um momento, com os olhos fechados, a oscilar de exaustão. Em seguida abriu os olhos e sorriu-me com ar cansado. Vamos terminar isto, disse ele. Se a porta aberta realmente tinha permitido que o espírito do falecido partisse, ou se era apenas o facto de Jamie estar comigo, não senti nenhuma hesitação em entrar na casa naquele momento. O fogo extinguira-se e a cozinha estava fria e na penumbra. E, no entanto, não havia nenhuma sensação maligna no ar. Estava simplesmente vazia. Os restos mortais do Sr. Beardsley descansavam pacificamente sob um dos seus próprios cobertores para venda, silenciosos e imóveis, igualmente vazios. A senhora Beardsley recusara-se a ajudar com as formalidades, ou mesmo a entrar em casa, enquanto o corpo do marido estivesse lá dentro. Assim, varri a lareira, ateei um novo fogo e atiçei-o até ganhar vida, enquanto Jamie tratava da sujidade no sótão. Quando ele finalmente desceu, eu já me voltara para o trabalho principal à minha espera. Morto, Beardsley parecia muito menos grotesco do que em vida. Os membros retorcidos haviam relaxado. O ar de frenético esforço desaparecera. Jamie colocara-lhe uma toalha de linho sobre a cabeça e, quando espreitei sob ela, vi que não havia nenhuma sujidade sanguinolenta para limpar. Jamie disparara sobre ele com precisão pelo olho cego e a bala não estourara os miolos. O olho são estava fechado agora. O ferimento enegrecido, fixamente aberto. Tapei-lhe novamente o rosto com a toalha, delicadamente, a sua simetria restaurada na morte. Jamie desceu as escadas e veio colocar-se silenciosamente atrás de mim, tocando-me ao de leve no ombro. Vai-te lavar, disse-lhe, gesticulando para trás de mim para indicar a pequena chaleira de água quente que eu pendurara sobre o fogo para aquecer. Eu trato disto aqui. Ele anuiu, tirou a camisa imunda e suada e largou-a na lareira. Ouvi os pequenos ruídos familiares que ele fazia enquanto se lavava. Ainda tossia com frequência, mas a sua respiração parecia melhor do que lá fora no frio. Não sabia que podia ser assim, disse ele atrás de mim. Julgava que a apoplexia mataria um homem instantaneamente. Às vezes é assim mesmo, disse eu um pouco distraidamente, franzindo a testa, concentrada no que estava a fazer. Na verdade, em geral, é isso mesmo que acontece. Ai, sim? Nunca pensei em perguntar ao Dougal, ou ao Rupert, ou à Jenny, se o meu pai... A frase foi bruscamente interrompida, como se ele a tivesse engolido. Ah! Senti uma pontada no plexo solar, ao compreender, finalmente. Então era isso. Eu não me lembrara, mas ele contara-me há anos, logo após o nosso casamento. O seu pai vira Jamie ser açoitado em Fort William e, com o choque, sofrera uma apoplexia e morrera. Jamie, ferido e doente, fora secretamente retirado do forte e partira em exílio. Não lhe contaram da morte do pai, a não ser semanas mais tarde. Ele não tivera nenhuma hipótese de se despedir. Não pudera nem enterrar, nem prestar homenagem na sua sepultura. A Jenny deve saber, disse eu suavemente. Ela ter-te-ia dito se Brian Fraser tivesse sofrido uma morte de tão lenta agonia e ignomínia como esta, definhado e paralisado, degradando-se fisicamente diante dos olhos da família que ele lutara para proteger. Ter-lhe-ia ela dito? Se tivesse tratado do pai durante a incontinência e a impotência? Se tivesse esperado dias ou semanas, repentinamente desprovida, tanto do pai como de irmão? Sozinha para enfrentar a morte de frente, enquanto ela se aproximava lentamente? E, no entanto, Jenny Fraser era uma mulher muito forte, que amava imensamente o irmão. Talvez ela tivesse resolvido protegê-lo, tanto da culpa como do conhecimento. Virei-me para o encarar. Estava semi-nu, mas lavado, com uma camisa limpa tirada do alforje que tinha nas mãos. Olhava para mim, mas vi os seus olhos deslizarem para além de mim e fixarem-se no cadáver com um perturbado fascínio. Ela ter-te-ia dito, repeti, esforçando-me para incutir certeza à minha voz. Jamie inspirou profunda e dolorosamente. Talvez. Ela tê-lo-ia feito, disse eu com mais firmeza. Ele anuiu, respirou fundo novamente e expirou devagar, mais relaxado. Compreendi que a casa não era a única coisa assombrada pela morte de Beardsley. Mas era Jenny quem tinha a chave da única porta que poderia ser aberta a Jamie. Eu compreendia agora porque é que ele tinha chorado e tomara tanto cuidado a cavar a sepultura. Não era por causa do choque, nem por caridade, muito menos por consideração para com o falecido, mas por Brian Fraser, o pai que ele não enterrara nem carpira. Virei-lhe as costas, levantei-me e prendi as pontas do cobertor cuidadosamente sobre o corpo limpo e arranjado, amarrando com uma corda fina na cabeça e nos pés, fazendo um embrulho bem arrumado e anónimo. Jamie tinha 49 anos, a mesma idade com que o seu pai morrera. olhei pelo canto do olho rapidamente enquanto ele terminava de se vestir. Se o seu pai fosse como ele, senti uma repentina pontada de tristeza por uma perda tão grande, pela força extirpada e o amor extinto, pela perda de um homem que eu sabia que fora grandioso, apenas pelo reflexo dele que eu via no seu filho. Vestido, Jamie deu a volta à mesa e ajudou-me a levantar o corpo. No entanto, em vez de colocar as mãos sob ele, Jamie estendeu os braços e tomou as minhas mãos nas suas. Jura-me, Claire, disse ele. A sua voz era quase inaudível com a rouquidão. Tive de me inclinar para a frente para o conseguir ouvir. Se um dia me acontecer o que aconteceu com o meu pai, jura-me que me farás a mesma caridade que eu fiz por este desgraçado. Havia novas bolhas nas palmas das suas mãos por ter cavado a sepultura. Sentia a estranha suavidade delas, cheias de líquido e maleáveis, conforme ele agarrava as minhas mãos. Farei o que tiver de ser feito, sussurrei-lhe em resposta. Assim como tu fizeste. Apertei-lhe as mãos e soltei-as. Vem, ajuda-me a enterrá-lo. Acabou.